transição gol 11380, Tango. Posição, pedágio para ingresso a Interlagos. Gente Bravo, sem Foxtrot. Chame Torre Salvador, 1936. 186, grátis. Sete, sem Foxtrot, confirme. Linha do litoral ou rotatória? Estou na posição pedágio, senhor, que foi mais fácil. Bravo, XA Foxtrot, prossegue então litoral. Reporte na perna contra o vento da pista 28. Sete, reporta na contra o vento da 28, Bravo XA Fox. Romeu Lima, Foxtrot, Tango, chame Centro Recife. Frequência 128.8, alterna 126.4. 1288, 1264, Lima, Fox, Tango, boa. Está ingressando na contravenda 28, desce para o Mamilcio. Fundo no pés, reporte girando base pela esquerda para 17. Ajuste no 0 no 5, temperatura 3.0, vento 2.0 graus com 0.7 nós. 7, o Bravo que você for. Thank you. Torre Gol 160, está próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Sente, alinha e mantém cabeceira 28, o Guno 260 guardando instruções. Cuidado do ingresso e manter, isso é 28, 1260. Confirme para o controle. É o Papa Romeo, Juliette, Mike, Juliette, bom dia. Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, prossiga. Você está alocado qual código transponder? 4230. Gente, o senhor já tentou contato com o Centro Recife nesse setor, nas frequências 128.8 e 126.4? 128.8.4. A primária é 128.8 no setor. Altera no 126.4. 128.8.4. Livre pouso, pista no 7, vento 220 graus com 08 nós. Livre pouso no 7, Bravo C Fox. Solo Salvador, eu tá 3895, ciente da informação Uniform. Eu 3895, Guarulhos 340, pronto, cópia. Afirmo. Eu 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Under Whisk 50. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, curva à esquerda, subida gole, é val após Gonza. Frequência do controle 119.35, transponder 5504. Foi cortado sua transmissão, senhor. Entendeu? Autorizado Guarulhos 340 via Peruí 50. Decolando da pista 28 da Eldiner, C935 ao controle, 5504 o transponder, seria isso? Ok, decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés, curva à esquerda, subida gole, é val após Gonza. Mantém a proa 3.000 pés, saída gole, é val Gonza. E após Gonza, intercepta então a Upper Whisky 50. Em coordenação com o Centro Recife, no portão 01, no reporte pronto para o puxa acionamento, então 3895. E a gente chamará para o puxa acionamento 3895. Afirmo, seu solo foi os 18, repórter no 735 livre. Foxtrot. Diga até 3895. Só confirmando, senhor. Gonza seria para interceptar a aerovia Peruísca 58. Confirma e autorizado pela Peruísca 50. A FIRM foi coordenada pelo Centro Recife, que todas as saídas para o setor sul, com exceção das aeronaves que vão para Brasília, realizarão essa saída. Gole, Eval, após Gonza. Tá, ciente então. E após Gonza, vai voar qual posição? Vai voar PDEV? Coordenação com o centro vai fazer a vetoração para interceptar a 350, ok? E em caso de falha de comunicação, voa para qual posição? Qual seria a autorização? Até Gonza apenas? Melim. Sente, Alão, Melim, a sessão 410, Gonza 260. Gol no 777, Porto Seguro 320, já autorizado, aguarde cópia. Obrigado, Cidé. A subida prevista para o 1777. Gole, Eval, após direto, Porto Seguro. Obrigado. Gonza, direto eu, se intercepta pelo ISC 50, autorizado até o destino 3895. Confia. Gono 777, copia. Gono 777, prossiga. Autorizado por seguro, nível 320, via upper ISC 50. Decola da pista 28, mantém pro até 3000 pés. Curva à esquerda, subida gola, leval após direto por seguro. Frequência do controle 119.35, transponda 5506. É o Papa Romeo, Jack, mais direto agora em sentido. Decolada 283.000, após curva à esquerda, 119.35, 5506, é o gol 1777. Correto, portão 04, reporte pronto. Deixa, mano. Cidéia, chega da Man, corrijo. Chando o bandel de descida, mantém ainda para o de Salvador. Estamos a presente, senhor, na prova do destino, já estamos no ideal de descida para o altitude de tráfego. Sente a sua identificação, Max, o Juliette, Mike Juliette. Identificou o Mike Juliette. O Juliette, Mike Juliette, contato radar a 69 milhas a oeste de Salvador, desce para o nível 040. 040, inicial, Mike Juliette. Ok, tá liberando o terminal de Salvador para informação de voo e alerta no, na rota. Centro Recife em 125.45, alterna 126.85. Já, Equador para informação de voo e alerta na rota Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Voo 260, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 2685, bom Solo tá 3895, tá na posição 1, não para pushback, acionamento. Autorizado, reporte táxi, tá 3895. Para táxi 3895. Tá 3191, no pronto copy. Pronto. Tá 3191, autorizado Galeão, nível 380, via UP Zulu 14. Decolou da pista 28, mantém proa até 3000 pés, curva à esquerda, subida Gole, Eval. Após Gonza, e falha de comunicação, após Gonza voará direto CRAT. Frequência do controle 119.35, transponder 5513, TAN 3191. Afirmo 5513, portão 02, reporte pronto para o push, acionamento TAN 3191. Matheus 5513, 7740, sendo identificação, está autorizado chegada cara e desce para o nível 040. Santa 040, chegada cara. Confirmamos no 70, 70, 70. Exato, 70. 3895, autorizado táxi da direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28 na Taxiway Golf, quando lá torre 118, décima 612, é bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 28, quando lá 18612, é boa, 3895. Toyota 3895, bom dia, tá no ponto de espera da 28, pronto. A 3895 mantém a posição do Taxi Golf. Temos 11 viaturas liberando agora a área restrita, os últimos 90 metros. Estão liberando para ocorrer suas decolagens. Fiat, mantém o ponto de parada 283895. Fiat, as viaturas irão liberar para sua segurança, porém os últimos 90 metros da pista 28 ainda se encontram fechados. Fiat, 3895. Azul 4107, Rio de Janeiro 360, portão 08, pronto cópia. Afirmo, pronto cópia, sente uniforme. 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, curva à esquerda. Subida gole, eval após direto Gonza. Em falha de, caso de falha de comunicação, após Gonza voará direto Eudes. Frequência do controle 119.